que o amor tava na esquina, pronto pra atravessar minha vida. Logo eu, uma pessoa tão distraída. Quando eu olhei já tava em cima, não deu pra frear. Sua boca acertou em cheio, chegou a amassar meu coração. Agora quem vai consertar? A porrada foi forte demais, mas o beijo foi mais. Agora assume aí o estrago que essa boca faz. Ei, ei, a porrada foi forte demais, mas o beijo foi mais. Agora assume aí o estrago que essa boca faz. Recebam, recebam, Lauana Prado. A porrada foi forte demais, mas o beijo foi mais. Agora assume aí. Acidentes acontecem, foi só eu distrair, bati de frente com você. A porrada foi forte demais, mas o beijo foi mais. Agora assume aí, estrago que essa boca faz. Assume aí o estrago que essa boca faz.